Agora, 4h08. Vou começar agora, por telefone, já está na linha conosco o Jairo Cardoso de Souza. O Jairo é conselheiro e presidente do Conselho Tutelar 2, lá da região norte, aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, da Rádio CBN. Jairo, a gente tem informação aí, um assunto bem sério, né, que Foz do Iguaçu e os conselhos tutelares aqui de Foz do Iguaçu vão continuar sem sede própria, porque Foz perdeu os recursos para a construção dessas instalações próprias. O que foi que aconteceu, Jairo? Então, existe um programa do governo federal de conselhos tutelares sede, né, e a base de implantação desses conselhos, ele é tirado do Observatório Nacional, ao qual acompanha as denúncias e as demandas através do CIPIA, né, o Sistema de Informação para Crianças e Adolescentes. Então, ele, cada conselheiro tem uma senha e um login, e no momento eles são lançados, né, nesse sistema. No ano 2010, o Conselho Tutelar de Foz do Iguaçu ainda lidera o ranking de casos que foram entrados no sistema, devido a essa grande demanda. Foz do Iguaçu, se nós analisarmos o quantitativo relacionado à capital, Curitiba, com mais de milhões de habitantes e com tutelares, Foz do Iguaçu tem mais registros do que Curitiba no ano de 2010. Fato esse que levou ao Observatório Nacional, as políticas públicas voltadas para criança e adolescente, a implantação de um segundo conselho tutelar, né? Entrou em operação no ano de 2013, né? E devido às mudanças, implantação do novo conselho, as sedes, operamos por volta de 7 meses junto com o Conselho 1 na Travessa de Lupasa, onde o sistema de informação, o sistema de telefone, não era compatível com a capacidade para alimentar o sistema, né? O Conselho Tutelar do ganhou uma nova sede na região da KLP, estrutura que já está melhorando, e ainda nós temos uma deficiência quanto à capacidade da internet, né? Então, por isso que essas informações, essas demandas, as denúncias, elas não foram retidas no sistema. Uma pena, né, e o Conselho Tutelar, desde o ano de 2000, tem um ataque apontando essas dificuldades, questão de pessoal, de aparelhamentos, não tenha sido, né? Com isso, o município acaba perdendo essa um projeto do governo federal e, realmente, né, acaba direta e indireta tanto as crianças, os adolescentes, salas, inclusive com materiais lúdicos para crianças e adolescentes, e isso devido à falha no sistema, numa internet, nós não conseguimos lançar as informações. Né? Aproximadamente em 20 dias nós recebemos o senhor Wesley do Observatório Nacional de Brasília, tanto porque tinha essa demanda, porque estava na Almirante Barroso, e a estrutura, né, que poderia, se deu a possibilidade, mudou desse endereço, essas novas sedes ainda não foram adequadas, que fossem colocadas as informações adequadas. Por isso, nas demandas de 2012 e 2013, não tem dados. Então, infelizmente, o município acabou perdendo esse benefício. A administração pública aqui de Foz do Iguaçu tinha conhecimento dessas... lógico, a gente sabe que ela tinha conhecimento das deficiências, né, dos prédios, das instalações dos conselhos tutelares, tanto do centro quanto da região norte, mas tinha conhecimento de que o sistema que vocês precisavam informar todos os atendimentos, também as ações feitas pelos conselhos tutelares, que esses equipamentos, que esse sistema estava com deficiência, que vocês não estavam conseguindo repassar essas informações lá para o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente? não tinha como tem, né, Cristiane? Igual nós temos algumas deficiências, por exemplo, hoje, se você ligar na sede do Conselho Tutelar Norte, né, que eu não vou dizer pelo conselho que nós atuamos, e precisar fazer um atendimento, uma orientação por telefone, nós estamos violando a própria legislação que o Estatuto garante, que é o sigilo do atendimento, né? Porque nós não temos as centrais que transferem as ligações para a sala dos conselheiros, o qual traz um atendimento individualizado e sigiloso. Nós temos que atender o telefone na sala juntamente com menores, aprendiz, com os mirins, com adolescentes. Né? Então acaba comprometendo o sigilo, o município tem informação dessa deficiência. Sempre quando o Conselho Tutelar questiona, porque está em licitação a central telefônica, isso já tem mais de anos, e o mesmo a problemática da internet. Né? Agora, como eu estava dizendo há uns 20 dias, o Wesley, da Secretaria de Direitos Humanos, do Observatório Nacional, esteve em Foz, recadastrou todos os conselheiros, deu nova senha. Alguns já conseguiram lançar algumas informações, inclusive eu tentei essa semana, não consegui, até porque nós precisamos uma nova capacitação até para utilizar o sistema, né? Porque quando nós fomos capacitados há um ano e meio atrás, o sistema não tinha como operar nas sedes para nós poder aplicar todas as medidas e lançar todas as informações. Então são sérias dificuldades, existem TACs no Ministério Público, termos de ajuste de conduta, e o município vai defendendo, não sei qual a motivação, mas de uma forma muito amorosa, atendendo às necessidades, né? Ô Jairo, depois dessa que vocês receberam essa notícia aí dessa perda desses recursos, a Prefeitura Municipal, o Executivo foi informado, eles se manifestaram a respeito, entraram em contato com vocês para dizer o que é possível fazer, se vai ser possível reverter essa situação, se esse sistema, se vocês vão poder ter acesso a isso? Então, nós trabalhamos com o sistema de fibra da Copel, internet e fibra ótica da Copel. Tem uma empresa terceirizada que veio de Curitiba, instalou a nova central no conselho, fizeram a parte deles ali. A informática, o departamento de informática tem que fazer agora as instalações internas dentro da sede. Isso já tem por volta de uns 30, 40 dias que esse sistema está instalado lá. Porém, ainda internamente não foi feito nenhuma... por parte da prefeitura, que dentro do prédio é eles que têm que fazer instalações, ainda não foi feito nenhum benefício para que a gente possa melhorar essa internet. Bom, resumindo, então, vocês estão sem, vamos usar um termo assim, sem uma posição da prefeitura com relação a essa situação. Hoje vocês não têm, olha, essa situação vai ser resolvida dentro de tantos dias, não tem nenhuma posição da prefeitura hoje com relação a isso. Não tem previsão, nós não temos nenhuma previsão. Como é que vocês, o que vocês pretendem fazer agora depois disso? A gente comentava que falando que o prédio, né, das duas sedes do Conselho Tutelar estão com situação precária, vocês já reclamaram. Qual que é os próximos passos agora dos conselheiros tutelares com relação a essa situação, Jairo? Bom, o prédio, quanto nós do Conselho Tutelar 2, já temos condições mínimas de trabalho, o prédio já está se adequando. Embora nos dias chuvosos, grande infiltração de água, mas a prefeitura já mandou o pessoal do departamento de obras. Não tem previsão, inclusive, para efetivar o serviço, mas já foram olhar. Né? O prédio ele molha internamente. A questão da estrutura, central telefônica e internet, que são condições mínimas para um serviço eficaz, sigiloso, dentro da legislação. Isso nós não temos uma previsão. Mas o que nós estamos fazendo? Todos os atendimentos eles estão registrados no sistema interno. Quando esse sistema voltar a operacionar com a sua potência máxima, eles serão lançados. Né? Cada conselheiro vai lançar o seu atendimento. Aí começaremos a alimentar o sistema. E, quem sabe, numa outra oportunidade, o Observatório Nacional, a Secretaria de Direitos Humanos, vai analisar a demanda e, de repente, Foz do Iguaçu pode ter uma nova oportunidade. Então, na verdade, você está querendo dizer que só a partir de agora só que vocês vão fazer esse registro e aí informar, né, para o CIPIA, né, o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência. Quando essa internet estiver redondinha, suportável, nós vamos... Tá certo, então a gente fica aguardando agora uma posição do pessoal da administração lá da prefeitura. A gente já entrou em contato com o pessoal lá da administração e patrimônio, inclusive. A gente aguarda o retorno do pessoal até para dar uma explicação e para o pessoal entender realmente o que acontece, né? O que está nessa situação tão difícil, tanto do prédio, né, das duas sedes, e também agora com o sistema de telefonia e internet lá dos conselhos tutelares. É o mínimo para poder operar o sistema. Porque funciona assim. O sistema, eu tenho que lhe fazer o atendimento lançando os seus dados na presença do cidadão, do contribuinte, e já o sistema ele já sai o ofício e encaminhamento. Né? Hoje nós fazemos médias de 10 a 15 atendimentos dias. Se nós formos aguardar o sistema carregar, lançar as informações e sair o ofício encaminhamento que o sistema gera, nós não conseguimos 3 atendimentos dias. Né? Por isso que ainda não existe possibilidade de usar o sistema. Tá certo, então, Jairo, obrigado pela sua participação. Como nós já falamos, a gente vai aguardar, então, aí um posicionamento da Secretaria de Administração e Patrimônio aqui de Foz do Iguaçu para falar um pouco a respeito dessa situação lá no Conselho Tutelar. Jairo, obrigado pela sua participação, um grande abraço. Nós que agradecemos, obrigado, CBN, pela sempre estar preocupação aí nas políticas voltadas à criança e adolescente. Agora 4:25, há pouco nós conversamos com o Jairo Cardoso de Souza, ali que é conselheiro tutelar, a respeito da situação, né, das sedes, também do sistema de telefone, internet lá, que até em função disso tudo, da precariedade, acabaram perdendo as verbas para a construção das sedes próprias. Estou na linha agora com o Carlos Alberto dos Santos. O Carlos é diretor de administração e patrimônio da Secretaria Municipal de Administração aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Cristina. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Carlos, como é que está essa situação, né? Você acompanhou a entrevista, né? Qual que é a posição da prefeitura em relação a esse assunto? Sim, eu escutei sim a entrevista do Jairo, do conselheiro, né? E nós também recebemos um ofício, né, do Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente, que comunicou a nós quanto à perda, né, da nova sede do Conselho Tutelar. Com isso, nós recebendo esse ofício, nós entramos em contato em Brasília e Curitiba também com eles, para saber direitinho da situação. E eles nos informaram que Foz do Iguaçu realmente sim tinha perdido essa disponibilidade da nova sede. Pelo fato dos conselheiros não estar repassando, alimentando os sistemas com os atendimentos que eles dão a Foz do Iguaçu às crianças e aos adolescentes. Então, assim, quanto à situação da internet, e não vejo o problema por eles não estarem alimentando. Pelo fato do quê? Quando eles ficaram sabendo que eles estavam perdendo a sede, eles entraram em contato com Brasília e Curitiba. E eles, o pessoal da administração estadual mandou um pessoal aqui para fazer uma reunião com eles e uma análise se o sistema deles, o que teria impossibilitando de eles estarem mandando essas orientações para eles. Né? Veio a Rosana, que é do administrativo lá estadual, e ela fez um teste com eles nessa reunião, e realmente ela constou que não tem problema nenhum na internet. Eu conversei com eles por telefone hoje, diretamente com a Carla, da Secretaria dos Direitos Humanos. Ela falou: Carlos, há vários meios de comunicação que estão em contato com a gente não pode, nós não somos autorizados a passar informações. Para você eu posso passar. E ela me disse... a Rosana foi lá, conversou com os conselheiros, orientou para eles que eles têm que estar passando. Se eles atendem 10 crianças no dia, cada conselheiro, eles têm que passar e jogar no sistema que eles atenderam essas crianças. Eles têm que alimentar. Para você ter uma noção de que eles não estavam fazendo isso, em 4 meses eles lançaram 8 atendimentos. Se você entrar no site da CDK, que é o Conselho Estadual de Direitos lá, está tudo marcado. Eles têm 8 atendimentos lançados em 4 meses. E 8 atendimentos, eles fazem isso em 3-4 horas aqui em Foz. Então, assim, não é porque não tinha internet, porque veio o pessoal de Brasília e Curitiba aqui, sentaram com eles, passaram toda a situação, como que eles tinham que fazer. Então, assim, era só eles ter passado um relatório do que eles fazem aqui para eles lá. Atendendo uma criança, chega no conselho, entra na internet ou em casa, não sei onde eles é só ter um meio de comunicação que é a internet, e ele está passando, né, o trabalho deles para Brasília, alimentando o sistema. Agora eles querem colocar a culpa porque a prefeitura não tinha dado internet, não tinha colocado a internet para eles lá, não é isso. Ele sempre teve internet, a internet que tem lá no Conselho Tutelar 1 e 2 é a mesma que tem aqui na prefeitura. Então, assim, nós também temos problemas com a internet que cai, que é lenta, é a mesma internet para todos. Não tem como a gente colocar uma internet diferenciada para eles lá. Mas o... Então, assim, essa administrativa que veio aqui de Brasília conversar com eles, ela fez um teste no computador deles, ali no conselho, e viu realmente, olha, vocês têm possibilidade sim de mandar. E é assim, assim, assim, foi passado para eles. Infelizmente, eles não fizeram, né? Então, nós perdemos a sede? Nós perdemos. Mas, assim, eu já entrei em contato com eles lá. Eu vou conversar com o prefeito para a gente mandar um ofício para a Edna Maria de Paula, que é a presidente. E nós vamos tentar reverter a situação, né? Então, assim, infelizmente aconteceu de perder e pelo fato de eles não estar cumprindo com o que eles tinham que fazer, só estar passando o relatório do trabalho deles. Né? Carlos, então, na verdade, assim, o que aconteceu, pelo que eu entendi o que você falou, foi isso que eles não foi devido ao problema no sistema, como eles falaram, à internet, ao problema de telefone. De maneira nenhuma, como eu entrei em contato com a Carla do administrativo de Curitiba, do Recursos Humanos lá, eu conversei com ela falou assim, Carlos, vocês não têm culpa disso, porque a Rosana foi lá, conversou com eles pessoalmente, né? Ela fez o teste com eles, olha, ela verificou no Conselho Tutelar. E para isso não precisa uma internet mega, entendeu? Isso é simples, eles entram no sistema deles e só alimentam todo o trabalho que eles fizeram. Não tem necessidade de ter uma internet super... do jeito que eles falam. E o que você acha que aconteceu então, Carlos, que eles não repassaram essas informações? Já que eles estão dizendo que é a responsabilidade da prefeitura, né? Agora você está dizendo que eles realmente teriam condições? Eu pergunto para eles, por que eles não fizeram isso? Né? Se você tem que fazer um relatório do seu trabalho e passar em 10 minutos eles fazem isso, num dia da semana, num dia... um mês, não sei, eu não sei como que é a demanda de atendimento deles, eu sei que é grande, né? Isso eles podem fazer final do dia, quando eles acabam o expediente, eles podem fazer em casa, eles podem... Isso aí eles entram no programa do CDCA e preenchem lá o relatório e pronto. É uma coisa simples que eles podiam estar fazendo para a gente não ter perdido a sede. Até porque se fizer agora, diariamente não acumula, né? Agora, o que eles querem? E do trabalho que eles tinham que ter feito e ter passado essa relação, eles estão querendo jogar nas nossas costas que a internet não funcionava de maneira nenhuma. Quantas vezes eu fui lá e vi eles mexendo na internet? Vai lá agora e chega lá, eles vão estar na internet lá. Então, assim, depois que a Rosana veio aqui, eu entrei na página da CDCA hoje e vi lá que tem uma página que está falando assim, quantos... de cada cidade que tem mandado alimentando o sistema. E tem lá, Foz do Iguaçu tem 8 atendimentos. em 4 meses, e ela já vem. Então, por que eles já não começaram a alimentar desde... A visita da Rosana de Curitiba foi dia 13 de maio. Hoje, nós estamos dia 6 de junho. Olha o tempo. Nós temos 8 atendimentos jogados no sistema. Quem que está errado? Nós estamos errados? A administração? Então, por que não tem... Quantos atendimentos eles fizeram de 13 de maio até hoje? Que eles teriam que ter muito, muitos atendimentos alimentados no sistema já. Como a Carla de Curitiba falou para mim, do Recursos Humanos. Carlos, se eles continuarem assim, vocês vão perder muito mais coisas. Porque não adianta vocês mandarem um ofício para mim pedindo para reconsiderar um pedido para segurar a sede, se eles não estão alimentando o sistema de novo. Eles não estão fazendo o que eles têm que fazer. Eles não estão fazendo o dever de casa. É simples. E eles estão bem orientados então, agora, com relação a isso, Carlos? Hein, Carlos, eles estão bem orientados com relação a isso, que eles têm que isso tem que ser feito diariamente. Eles sabem de todo esse procedimento. Ele não acabou de falar para você que eles tiveram uma reunião com o pessoal de Brasília dia 13 de maio? Certo. De 13 de maio até agora eles não tomaram providência, porque não tinha internet? Claro que tem. Vamos lá, vamos dar um pulinho lá e tem internet lá funcionando. Ela veio aqui, fez o teste com ele, ela me falou por telefone hoje, eu conversei com ela. Agora. A culpa da internet? Não é, poxa, pelo amor de Deus. Eu acho assim, tudo bem, perdemos, agora a gente não precisa fazer uma tempestade disso, vamos tentar reverter a situação. Vamos tentar com a presidente ver se a gente consegue reverter isso, porque ela falou assim que a gente tem que tentar mandando um ofício, eu vou conversar com o prefeito, a gente ligar para eles de novo, né? É, porque... Agora, É, na verdade, o que a gente vê é isso, né? Na verdade, foi falta de organização e planejamento deles, então, pelo que você está falando, né? Olha, Cristina, eu não gosto de julgar ninguém, sabe? Eu só acho assim que eu acho que a resposta deles devia ser diferente, né? Porque se a perca disso aí, eles querem jogar na internet da administração da prefeitura. Eu acho um erro, sabe? Eu acho que eles teriam que reconhecer e falar assim, eu acho que faltou um pouco mesmo do nosso esforço de estar alimentando o sistema, de estar mandando. E também o problema da internet, que é difícil, assim, mas não, eles têm que jogar pra gente. Pô, então por que, não tem de 13 de maio até agora que eles podiam estar alimentando o sistema, até agora não estão alimentando? E o que adianta a prefeitura está mandando ofício para Curitiba, para Brasília, para a gente conseguir a sede, se eles não vão fazer a parte deles? Agora, por causa da internet, vamos lá, eu te levo lá, o presidente, vamos lá com o Diógenes, aqui a gente faz o teste, a gente vai lá na sede deles, claro que entra na internet. Quantos dias eu vou lá e vejo eles na internet? Tá certo, então, Carlos. Então, assim, não vejo o fato da gente, né, ficar jogando a culpa em um e outro. Vamos tentar acertar a situação. A gente vai tentar achar o culpado agora. Não vamos ganhar nada com isso. Tá certo, vamos, então. A gente faz a parte da nossa e eles fazem a deles. Cumpre o trabalho deles. Começa a alimentar o sistema. Atendeu 10 crianças por dia? São 10 conselheiros. São 100 atendimentos que eles têm que alimentar o sistema. Agora o Jairo falando da central telefônica. Ele sabe que está sendo instalada a central telefônica. Ele tem informação disso. A central telefônica em Embratel está instalando. Teve uma reunião com o promotor, com o promotor Fernando, com o secretário de administração, foi, e ele conversou sobre esse caso com o promotor. O Jair chegou atrasado na reunião. Ele não escutou. Nós respondemos o ofício do promotor, e até o promotor Fernando está sabendo que a central está sendo instalada. Agora, existe um procedimento, o Embratel vem instalar, eles demoram, eles vêm. Então, assim, está acontecendo a coisa. E telefone eles têm lá, né? As salas têm telefone, liga lá que eles vão atender, eles vão conseguir falar contigo. Agora eles querem fazer um rio num pingo d'água. Tá então, certo, não é Carlos. Assim, eles sabem, o Jairo, eu converso muito com o Jairo, eu atendo muito ele aqui. O prefeito já disse que é para a gente atender o Conselho Tutelar. Está à disposição deles, tudo que eles pedem eu faço de tudo para atender eles, e o Jairo sabe disso. E o Diógenes também, do Conselho 1. Então, Carlos, assim, nós eu agradeço a sua participação, certo? Carlos, eu agradeço, a sua participação, Carlos, está aí então dada a explicação da Prefeitura, dizendo que vocês estão fazendo a sua parte, né? Então está dado o recado aqui para o pessoal do Conselho Tutelar, né? Dizendo que a Prefeitura não está de braços cruzados, que está sim preocupada com essa situação lá do Conselho Tutelar. Vamos ver o que o Jairo tem a falar a respeito, então, Carlos. Se nós não estivéssemos preocupados, nós não tínhamos entrado em contato, claro, em Brasília, claro. Em contato em Curitiba, nós estamos sabendo sim, né? Então nós infelizmente, né, perdemos, tá bom, mas vamos tentar reverter a situação. Eles disseram que vai ter outras oportunidades de ter outras séries que vão ser liberadas, então de repente se aí eles estiverem alimentando o sistema, estiver comprovando os atendimentos para eles lá, aí sim, Foz do Iguaçu, ela diz que existe a possibilidade de Foz do Iguaçu entrar de novo, né? Então, quer dizer, o leite não está tudo derramado, né? A gente vai ter a oportunidade, sim, de repente ganhar a nova sede, né? E a gente vai ficar aguardando aqui, então, Carlos. Obrigado pela sua participação, um grande abraço. Né? Lembrando que essa entrevista, então, com o Carlos Alberto dos Santos, ele que é diretor de Administração e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração aqui em Foz do Iguaçu, está disponível logo mais em cbnfoz.com.br. Um grande abraço, Carlos. Agora, 4 horas e 39 minutos, a gente vai rapidinho para o repórter.